Ficheiro 42, página 391. 85. Palácio das Necessidades, 20 de maio de 1901. Tinha de pôr a correspondência em dia, pensou, com um suspiro bem disposto, ao entrar no escritório do Palácio das Necessidades. Acabara de chegar de Cascais, onde fora com os filhos inaugurar oficialmente o novo iate Amélia. O quarto iate que Carlos lhe dera desde que casara. Um barco imponente de 70 metros e 1.370 toneladas que lhe permitia já viagens grandes. Manuel ficara fascinado com as cabinas de madeira envernizada, sofás de veludo grená, e Luís Filipe lançara-se sobre uma das camas e exclamara: Mãe, mãe, é mais confortável do que a das necessidades e muito melhor do que a da pena. Há muito tempo que não saíam juntos, e o sol, o mar e o vento tinham afastado um pouco a sua melancolia. Carlos parecia um menino pequeno, tal o excitamento. Mostrara-lhe todas as bússolas e aparelhos e aparelhinhos com que pretendia continuar o seu levantamento do fundo do mar, num trabalho que já tinha sido reconhecido internacionalmente como válido. Já apresentei a primeira parte no Mónaco, agora quero acabar a Costa Vicentina. Só assim podemos saber as riquezas que temos e como conservá-las, proteger as pescas dos vizinhos espanhóis. Saíra de Cascais feliz com os seus rapazes no carro com ela, mas o rei não fora capaz de se afastar do seu novo brinquedo, como certamente lhe iria chamar a oposição, que pouco se importava que a conta fosse paga com dinheiro próprio e o resultado do trabalho prestigiasse o país. Pouco lhes importava o país, disso estava certa. Ah, já está pendurado, pensou, satisfeita quando viu na parede um dos últimos quadros que Carlos pintara, um dos cerca de 20 que com orgulho pedira ao rei para lhe oferecer quando o vira na exposição feita na prestigiada Sociedade Nacional de Belas Artes, a exposição que basicamente pretendia calar os jornalistas bem pensantes e os intelectuais lisboetas que punham em causa o talento de Dom Carlos. É bem feito para aqueles pseudo-intelectuais que querem reduzir a família real a um grupo de fúteis e letrados, pensou enquanto endireitava o óleo. 86. São Carlos, 8 de junho de 1901. Erguera a cabeça alta e fingira que não ouvira, mas a pateada continuava e Amélia não conseguia acreditar que lhe era dirigida. Vamos sair daqui neste minuto, disse-lhe baixo Pepita, com dificuldade em esconder a indignação. Seixal, que tinha vindo consigo à ópera, ao ouvir o barulho, pousou uma mão sobre a sua. E o conde de Ribeira Grande, que estava de pé no camarote, aproximou-se mais da cadeira. O oficial de armas saiu discretamente para reforçar a guarda no corredor do teatro. Amélia abria os olhos de espanto e surpresa, mas não os desviava daqueles que se viravam nas cadeiras para a ver e batiam com os pés em sinal de protesto. Como era possível que os frequentadores de São Carlos enxovalhassem desta forma a sua rainha? O que fizera para merecer ser tratada assim? Os olhos abertos de perplexidade e confusão, que protestassem nas ruas contra as condições de trabalho, que gritassem contra o rei, fazia sentido, compreendia-se pelo menos, mas contra ela, de que a acusavam? Como se podia defender se não fazia ideia de que crime cometera? Aos poucos o barulho abrandou, como se o facto de a rainha não ter saído do sítio, de os seus olhos revelarem espanto, perplexidade, confusão e tristeza, os tivesse envergonhado. Aos poucos foram-se virando todos para a frente e a récita começou. Levavasseur, onde estás tu? Pai, pai, o que faço agora? Oh mal, meu querido tio, oh mal, como é que não se desiste e não se baixam os braços? Mãe, dê-me um bocadinho da sua força, da sua convicção, da sua indiferença das opiniões dos outros, rezou, repetindo os nomes, chamando os seus. Ficaria até ao fim, e no fim cumprimentaria todos os que com ela se cruzassem, como se nada fosse. E sabia que a viriam cumprimentar, como se nada fosse. Eram assim as massas, eram assim as pessoas. Suportaria o que tinha de suportar, porque acreditava que Luís Filipe, o seu filho querido, provaria ao país e ao mundo que podia ser um rei diferente. Um rei que tinha sido educado para o lugar, por quem tinha o sangue dos Orleães a correr-lhe nas veias. Carlos entrou no seu quarto sem bater. Ana acabava de lhe pentear o cabelo e preparava a botija para lhe aquecer a cama, aflita com o estado em que vinha a sua senhora, gelada até aos ossos. Senhora Dona Amélia, que foi que aconteceu? Perguntara na sua abençoada voz cantada. Ao ver o rei, Ana fez uma vénia profunda e desapareceu sem ruído. Conte-me tudo, Amélia, minha querida, como é que é possível que lhe tenham feito uma coisa destas? Vermes, piristas, gente sem coluna vertebral, que amanhã está aqui à porta a chorar favores, a lamber-nos as botas sem vergonha. O bigode ruivo brilhava contra o rosto inflamado, o cabelo mais ralo, os olhos claros a faiscarem de fúria. Não tolero que lhe faltem ao respeito. Era o que mais faltava. Que cambada! Isto tem de acabar. São precisas medidas mais duras. É preciso que percebam que a monarquia não está à venda. Amélia olhou-o comovida. Não acreditava que Carlos ainda era capaz de lhe provocar sentimentos tão fortes, de que por ela se quisesse transformar num Lancelot, pronto a defender a sua princesa. Estendeu-lhe a mão. Há quanto tempo não se tocavam? E deixou que ele a beijasse. O conforto dos seus braços era tudo o que procurava. Carlos, tive tanto medo, murmurou. E ele embalou-a como se fosse uma criança. 87. Palácio das Necessidades, 10 de janeiro de 1902. Sentia-se uma sombra, um fantasma vestido de negro, uns passos atrás do caixão. Luís Filipe e Manuel à sua frente, o rei ao seu lado, rodeados de gente por todos os lados. Os passeios estavam apinhados de uma multidão que viera assistir à entrega à terra do acima de tudo soldado Mousinho da Silveira. Olhava para baixo, contemplava os sapatos e mordia o lábio. Mousinho suicidou-se, dissera-lhe António Vasco há 2 dias. O conde Sabugosa, visivelmente angustiado, entregara-lhe uma carta. Uma carta de despedida dirigida a si, à minha rainha. Nesse momento, milhares de imagens passaram-lhe pelos olhos, os momentos de cumplicidade, a empatia, a zanga, a tristeza que tinham partilhado. Desde aí que a frase de António Vasco ecoava dentro de si. E agora, no terreiro do cemitério dos prazeres, baixava os olhos. Não queria encontrar o olhar de ninguém. Entre esta gente que agora chorava lágrimas de crocodilo, estavam aqueles que tinham levado o seu querido amigo, o preceptor do príncipe herdeiro, a pegar numa arma e a disparar um tiro só, sobre si mesmo. Quais deles se tinham atrevido a dizer à boca pequena, e mesmo a escrever, que Mousinho se matara porque amava a rainha e o seu amor não era correspondido? Como é que era possível que se amesquinhasse a vida de um homem como ele e a da rainha? De olhos toldados, aproximou-se da viúva que lhe tomou o braço e se agarrou a ele, desesperada. Em que falhamos, Sua Alteza? Como é que não fomos capazes de impedir que isto acontecesse? Dizia por entre soluços. Como é que ela, que diariamente se cruzava com ele no passo, que montava a cavalo com ele pelas tapadas, como é que ela, que confiara a este homem a educação e a vida do seu príncipe, não percebera? Já sozinha, desdobrou a carta. Este era o momento de a ler, por mais que lhe custasse. Os olhos treinados corriam depressa, de um lado para o outro da folha. As lágrimas começaram a cair-lhe pela cara. Palavras, frases inteiras, pareciam saltar do papel e era a voz de Mousinho que as pronunciava. Perdoe-me. Não me acho cobarde pelo que fiz. Ao seu serviço fazia tudo e de tudo era capaz. Ser desprezado é mais do que posso. Mouzinho, tão parecido com ela no seu ódio ao mexerico e ao jogo baixo, tão parecido com ela neste sentimento latente de que estava sempre deslocado, que aquele não era o seu lugar, aquelas saudades das terras de África, do comando dos seus homens, da estratégia pensada e sofrida para servir a pátria. Mouzinho tinha desistido. E ela, onde iria encontrar forças para não desistir também? 88. Vila Manrique, 13 de abril de 1902. Abriu a carta com as mãos trêmulas. A letra era de Luís Filipe e tinha sempre medo. Depois do choque da morte de Mouzinho, tentara manter a rotina, as obras, mas sentia-se a afundar todos os dias. Acabara por se refugiar em Vila Manrique, entre os muros brancos daquela pequena quinta perdida. Queria fugir de tudo, de Carlos, da má língua, das palavras nojentas que vira escritas. Julgavam os outros à medida daquilo que eram, gente pequena, sem grandeza de alma. Só poderia misturar luxúria e sexo com a dedicação de um homem cuja grandeza não era compatível com a prisão a que tinha sido sujeito. Porque Amélia não tinha dúvidas de que Mouzinho se sentira preso na corte, preso dentro das quatro paredes de um palácio. Era ridículo imaginar sequer que um soldado como Mouzinho se matasse por amor, mas descobria a cada dia que a maledicência nem se esforça por fazer sentido. E agora uma carta do príncipe. Lidas as primeiras linhas, respirou fundo. Luís Filipe e Manuel viviam no seu mundo, distante do rebuliço e da confusão da cidade, e aceitavam a morte súbita de um professor com a naturalidade com que se encara a morte nestas idades. Pelos vistos, ninguém lhes falara nem de suicídio nem dos boatos odiosos. Ao menos isso. Acomodou-se melhor no sofá e deixou-se levar pelas palavras do filho. Chegamos neste momento de um passeio de bicicleta. Fomos de Algés ao Guincho, onde almoçamos. No pinhal da guia, o Queiroz achou uma orquídea linda, que lhe mando. O mano já não gosta tanto de jogar o bridge. Já passou de moda. Agora o que reina é o bluff. Tem graça, não tem? Que quer a mamã é uma obsessão que o mano tem. Jogar, sempre jogar. O Queiroz disse-lhe no outro dia que se estivesse debaixo do seu domínio, seria coisa que raras vezes faria. Tem toda a razão, não acha? Queixinhas, pensou divertida. Tinha-lhe de lhe dizer que não lhe ficava bem este papel de delator. Mas bluff, em vez de brides, era genial. Pobre Manuel, mais sensível e mais agarrado às saias da mãe, era invariavelmente o bode expiatório do irmão. Sentiu umas saudades imensas dos seus filhos. Estava na hora de voltar. Palácio das Necessidades, 22 de maio de 1902. 16 anos de casada. Carlos tinha subitamente decidido que deveriam celebrar o aniversário com um jantar de gala nas Necessidades. Por mim, tinha celebrado com os meus amigos mais próximos. Pepita e o António, os Palmela, os Seisal, os Sabugosa e os pequenos. Escreveu nessa manhã à mãe, em resposta a um ramo enorme de rosinhas de Santa Teresa que recebera dela. As rosas do Castelo de, pensou, enquanto as cheirava e passava o dedo na suavidade das suas pétalas. Mas percebia que Carlos a queria arrancar da melancolia, que queria que Lisboa e o país inteiro soubessem que todos esses boatos absurdos não atingiam o rei e a rainha, a família real. Apesar de tudo, Amélia estava-lhe grata. A morte de Mouzinho tinha-a ferido fundo, mas também lhe trouxera a certeza de que a única coisa irremediável era a morte. Que Deus a livrasse dessa angústia que rouba toda a esperança ao futuro. Nessa noite sorriu, como há muito tempo não sorria, nem que fosse pelo prazer de ver aquelas agulhas ferrugentas, como Carlos com graça chamava às suas damas mais intriguistas, sem perceberem esta felicidade conjugal. Amélia esperava secretamente que fossem a correr dizer à Condessa de Paraty e a todas as mulheres que o marido tivesse cortejado que a rainha estava radiosa, o diadema de Dom Luís e as pérolas que o rei lhe dera em redor do pescoço. Já só restavam os da casa, que se tinham deixado ficar para trocar comentários e rirem juntos das gafes da noite. Os homens saíram para a varanda, com os seus charutos e copos na mão, com a promessa feita à rainha de que, pelo menos hoje, não se falava de política naquela casa. Amélia sentou-se na cadeira próxima da janela para apanhar o ar fresco da noite e ouviu. O que daria para não ter ouvido, mas ouviu. Tomás de Melo Brainer, o médico da corte e o grande amigo do rei, dizia a Sabugosa. António Vasco, não fui capaz de lhes dar os parabéns, não fui. Gosto tanto da rainha como gosto do rei, mas este casamento foi uma desgraça para duas criaturas que, unidas de outra maneira, seriam muito mais felizes. A fatura da felicidade, da mais pequena alegria, pensou com angústia Amélia. Levantando-se, deu uma volta pela sala, distribuindo obrigadas e boas noites, e saiu discretamente. Palácio das Necessidades, 30 de maio de 1902. O presente é insuportável, o futuro sinistro, mas, embora o caminho seja difícil, temos de o percorrer com determinação, na certeza de que Deus nos dará forças para continuarmos, escreveu a Yolanda, que lhe mandara um telegrama, assustada com as notícias sobre Portugal, publicadas na imprensa francesa. Levantou o papel de carta, timbrado, do passo da pena, e soprou-o sobre a tinta para que secasse. Que mais podia dizer? Nos últimos meses, o país voltara a ser tomado pela agitação, que agora incluía os estudantes universitários de Coimbra, do Porto e os do Politécnico de Lisboa. Fábricas fechavam dias seguidos por greves dos operários, e nas câmaras os pares do reino insultavam-se de forma inadmissível, e a guarda já tivera de intervir várias vezes, suspendendo-se as sessões. Pousou o papel de carta e continuou a escrever. Minha querida, é um tempo difícil este em que vivemos. Sei bem que nunca vai ser como era, e isso não me incomoda. O que me perturba é que, quando se destrói um país assim, não resta nada para ninguém. E sei, porque vi, como aconteceu em França, que estas revoluções não trazem mais nada senão sangue, fome e injustiça. Mas como explicar isto a quem grita nas ruas? Pedi a Carlos que falasse com os estudantes, e sei que os vai receber, também por insistência do governo. Mas tu conheces o Carlos e como reages frente a estranhos, a uns meninos convencidos que sabem tudo, a citarem Zola ou Proust, sem nunca os terem lido. Vai parecer-lhes arrogante e desinteressado, assumir a pose que aquele grupo de inúteis da vida que o rodeiam, uns idiotas convencidos de que quem não passa o verão em Cascais não lhes merece atenção. Carlos é 100 mil vezes mais tolerante do que eu, reconheço-o. O rei defende a liberdade de imprensa, mesmo quando todos os dias ultrapassam os limites do civismo e da educação. E até coleciona as caricaturas que fazem dele. E acreditas que se ri? Não sei, minha querida Yolanda, mas há noites em que não consigo dormir e temo por ele, temo pelos meus filhos e temo por Portugal, que amo hoje quase tanto como amo França. Sorriu. Não resistira ao quase, mas era verdade. Amava este país como se fosse seu.